Pede, tomei a sua, bota o bracinho pra cima aí! Quem não tem hora pra chegar em casa, dá um grito! Segura, Thiago Faria! Chegamos! Mais precisamente hoje aqui! Em Tomé Azul! Quem é que torce pro Paysandu? Bota o bracinho pra cima aí! Quem torce pro clube do Remo, dá um grito! Que o bagulho vai começar e doido agora! No 5! No 4! No 3! No 2! Agora! Joga a mãozinha pra cima! E dá ali na palma da mão! Na palma da mão! Na palma da mão! Na palma da mão! E vai, vai! Deixa assim, deixa assim, deixa assim. E a mulher que tá solteira, bota a mãozinha pra cima. Dá-lhe tudo, dá-lhe tudo, dá-lhe tudo, vai. Deixa na batida, deixa na batida, deixa na batida, deixa na batida, deixa. Agora! Mas a novinha falou assim, Thiago, eu quero... Deixa na pressão, deixa na pressão, deixa na pressão, deixa na pressão, deixa na pressão, deixa na pressão, deixa na pressão, e aí, Adenilson? Vou deixando a bunda no recebo do papá, e vai jogando lá pra cima, vai jogando, vai, vai, vai, vai, vai. Ele também tá aqui no dedo do cabeção. E já tá tomando todos, bora garoto. Tem um amigo corno, pode botar o bracinho pra cima aí. Quem tem um amigo viado, faz barulho. Pra começar a fazer o caqueado, vai. Ei, DJ, faz o caqueado. E vai fazendo o caqueado. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Exploda e que a minha bunda cresça. DJ Thiago. Hoje aqui na Choque Clube. Thiago Farias. Parceiro Marquinho também tá aqui. DJ Lohan que tá tocando, que tá tocando, que tá tocando, que explode o bagulho. Joga tudo pra cima. Lá DJ que torce pro Flamengo, bota o bracinho pra cima aí. A galera do Corinthians tá aí. E quem é de Tomé Açu? Bota a mãozinha, bota a mãozinha, bota a mãozinha. Um, dois, três, já, já. Marquinho do Bressão. E toda essa comitiva tá aqui com a gente aí, Marquinho. Deixa na batida, deixa na batida, bota pra doidar. De um metro, onde é que eu encontro? Um back de um metro, onde é que eu encontro? Um back de um metro, onde é que eu encontro? Um back de um metro. Quem tu quer, Danilson? Mais pólvora. Vai, vai. DJ Lohan que tá tocando. Eu falei bagulho doido. Ainda tá no ha-ha-ha e também o pega-pega. A onda agora. DJ Thiago. DJ Thiago Faria. DJ Lohan que tá tocando. Thiago Farias, direto do Ouro Negro. Hoje aqui na Choque Clube. E agora? Vamos junto, Boninho! Um, dois, três, já! Agora! Aí, DJ Thiago! Thiago Farias! Te escolhi pra ser a minha vida, a noite mais bonita, com cheiro de amor. Só pra quem tá apaixonado e vai! Um beijo bom, o toque mais suave. Você tem a chance. Passando o Gabriel, da Tio Brasil, hein, Gabriel? Coração. Ele trouxe o que o bicho vai estar aqui com a gente. Obrigado, Boninho. Abraço do Thiago Farias. Hoje aqui na Choque Clube. Aqui também é sul. É o seu lugar. Grande Passat, moral tem. O som dos moleques doidos. Joga a mãozinha pra cima, tá ali na palma da mão, na palma da mão. Vai, vai, vai, vai, vai. Eita, tempo bom, garoto. Thiago Farias, já detonando. E agora? Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. As passas do Cleidson, ele também tá aqui. Um abraço, moleque. E agora? Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Mas a parada é assim, ó. Rasguei o voo. DJ Thiago. Me deixou em ser. Dá, DJ Thiago Farias. Rasguei o você pra me ensinar. Bora que é um choque detonando! Olha o coração, olha o coração, olha o coração. Parceiro Renato Ramon, tá todo mundo com a gente, valeu. Aqui na Choque. Bora, Eduardo, tamo junto, Boninho. Obrigado pelo convite. Satisfação imensa estar aqui com você hoje, fazendo essa festa. Tem muito papo furado, Boninho. Tamo junto. Rafa, bicho solto. E aí, Rafinha? E aí? Difícil aqui sem você. Difícil, não vou superar. Difícil aqui sem você. Só sei dizer que eu já tentei. parceiro Alan, tamo junto, moleque. Eu tentei te esquecer, sempre que estou com outro alguém. Procuro algo de você que mate essa saudade minha. Procuro um pouco de você. Meu parceiro DJ Alan Show. E aí, Alan? Procuro um pouco de você. Não matou, matou. Não matou, matou, vou já. Thiago Faria, hoje tomei azul detonando na Choque Clube. Fala, Andrazinho! Valeu você, moleque! Foi sentir, eu vou mesmo endoidar. Vou ficar maluco. Então? Vou ficar maluco. Sem você, amor. O Luri, daqui Braz. E a primeira dama do Gabrielzinho tá aqui com a gente. Obrigado! Valeu! Dia e te penso e não canso de te dar amor. Se te vais eu enlouqueço, coração bate no peito, só tu sabes como dá valor. Mas tu és minha rainha. Quem sabe canta? Meu vício. Thiago Farias, DJ Thiago. Hoje aqui do Messu. Mais precisamente, na Choque Clube. Sucesso! Quando penso em ligar pra você. Fora de gelas e o show é chope pra todo lado, viu, mãe? Eu me escondo de todas as formas. E aí? Eu não quero criar esperança. O Gabrielzinho e a Lourdes de Braz. Eu paro de pensar. Obrigado, Boninho, tamo junto, tamo junto, tamo junto. Meu casamento foi marcado pra semana que vem. Aí o som, a Gleice, o Kemerson e o Tuxina também daqui com a gente. Obrigado, Boninho. Oh, eu queria tirar você da minha vida. Esquecer que um dia eu já te encontrei. E aí? Mas meu coração não quer deixar. Ele chama por você. Deixa, bota, bota pra doidar agora. DJ Thiago. Um, dois, três, já. Eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar. Na Choque Clube. Eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar. Cadê o Loló? Me dá o Loló. Cadê o loló loló? Me dá o loló loló. Cadê o loló loló? Me dá o loló loló. Cadê o loló loló? Me dá o loló loló. Ló, ló, ló, ló, ló, ló. Me doida! A vinha do papo grande, quantos anos você tem? Ei, ei, ei! A novinha, tu tá rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. Ele trouxe a comitiva, tá aqui com a gente. Obrigado, Boninho, Thiago Farias. Hoje aqui também é sul. E ela vai descendo lá embaixo, vai descendo lá embaixo. E desce lá embaixo, e desce lá embaixo, e desce lá embaixo. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai. Olha, menina, toda se exibindo. Esse é só o momento e faz o que eu tô te pedindo. Esse é só o momento e faz o que eu tô te pedindo. Vai contraindo, contraindo. Vai deixando, contraindo, vai deixando. Contraindo, a batida, contraindo, a batida, vai. Mas que é brava de verdade, vem na coreografia, vai. Só sacanagem, vem na fuleiragemzinha, vai. Só sacanagem, vem na fuleiragemzinha. E vai fazendo a sacanagem. Vem na fuleiragemzinha, quando eu mandar tu vai pra baixo. Se eu tu vai pra cima, tu vai pra baixo. Vai pra cima, vai, bunda pra baixo, vai, bunda pra cima, vai, bunda pra coração. Joga a mãozinha pro céu, só quem torce pro papão. Joga a mãozinha pro céu. Pode botar a mãozinha pro céu aí. Mãozinha pro céu, só quem torce pro leão. Joga e dá ali na palma da mão. Mãozinha pro céu, a mãozinha pro céu. É muito show, é muito show, Bidi Gelanzinho. É show, pito. Ai, ai, ai. É show, pito. Pera, o teu, teu. É show, pito. Pera, o teu, teu. Pera, o teu, teu. E dali, dali, dali. E dali, dali, dali. E dali, vai. Vai no gaguinhado, vai no gaguinhado, vai. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. E vai tomando, e vai tomando. Tu é piranha, tu é piranha, tu é piranha. Agora! Tô comendo chicolé. Tá comendo chicolé. Chicolé é muito bom. Chicolé é muito bom. Tô comendo chicolé. Tá comendo chicolé. Chicolé. Tô comendo chicolé. Thiago Farias. É muito bom. Chicolé, chicolé, chicolé é muito bom. Quem é que torce pro Paysandu botar a mãozinha pra cima aí? E a galera do papão bate na palma da mão. E bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. E quem torce pro clube do Remo aí? Tá ali na palma, tá ali na palma, tá ali na palma. Pode liberando, pode liberando. Gabriel, Gabriel, e aí, Gabriel? Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Hoje o Gabriel tá com tudo, moleque. Vai, ela vai pro rock doido, vestida de Supreme, curte com Thiago Faria. Ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme. E ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. E ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Agora! O DJ que tá tocando é estouro. Cuidado que ele vai te amassar. O DJ que tá tocando é estouro. Eu não tô nem vendo! Vai te amassar! E o bagulho tá doidão. Tá ali na palma. Pode vir pra cá, tu quer pressão, então pode vir pra cá. Trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava. Trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava. Ih, doido! Põe a mãozinha pra cima e grita. Ei! Ei! Abraço, Icuí! O CDP de Capanema! Pé solta na rapaziada, Luizinho no CDP. Oh. O Eder da Campina também tá aqui. Oh. Hey. Quem não tem hora pra chegar em casa, dá um grito aí. Faz o seguinte: tu vai chamar ela pra cá agora, vai. Mais alto. Vai subir, prepara tudo. Que a pressão vai subir, prepara tudo. Que a pressão vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir. A Choque Clube, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir. Vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir. Pa pa pa pa pa pa pa. mas ela quer o seu momento. Ela quer Gabriel o e a Luri sem crise hoje, ela tamo junto, maninho. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. Pra encher um assalto pino, pra encher um assalto forte. Mais valioso que ouro, mais valioso que mata nossa tropa. É o tapa, é o tapa, é o tapa. A mulher que tá solteira pode botar o bracinho pra cima aí. Quem não tem hora pra chegar em casa aí? Já inventaram ha-ha-ha e também o pega-pega. Fala, nego, né? A onda agora é. DJ Thiago Farias. Ah, dele na régua. E aí? Tô solteiro. Olha o Gunei. E bota pra quebrar! E bota pra quebrar! Quem é sincero aí, bota o bracinho pra cima! Quem nunca traiu, dá um grito! Bumbo no chão, bumbo no chão, bumbo no chão. E ela vai descer esse bumbo no chão agora. Bumbo no chão, bumbo no chão, bumbo no chão, bumbo no chão, bumbo no chão. Vai de quatro. Bumbo no chão, bumbo no chão, bumbo. É pra doidão! Bumbo no chão, bumbo no chão, bumbo no chão, bumbo no chão, bumbo no chão, bumbo. E quebra tudo! Bumbo no chão, bumbo. E desce tudo! Bumbo no chão, bumbo. E desce tudo! Bumbo no chão, bumbo. E desce tudo! Bumbo no chão. Vai! Chó! É na Choque Clube, Tom Lenço! Coisas da vida, a minha isca vira a minha. Olha esse papo aí, ó. Isso complica. Essa parada não rola, não, né, menino? De vontade. Rola ou não rola, Gabriel? Ica, ela gosta dessa putaria. Liga todo dia pra querer jogar papim. E aí? Já tô ligado que essa mina é mó safada. É desculpa da danada pra poder sentar. Bora, pra... Choque Clube! Vai, senta, vai, senta. Senta, vendo senta. Outra senta. Vez. Vem sentando outra vez. Vou ter que pariu, mas tem a vontade da minha ex. Vou ter que pariu mais uma vez com minha ex. Fala pro JC Bebidas. Tá aqui com a gente também, aquele abraço a vocês. Vem senta. Tá todo mundo aqui na Choque Clube, Tomé Açul. Alô, Gabriel. Se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha. Alô, Unidade de Minas. Preparado para o nosso parceiro Gabrielzinho. Vou falar a verdade, tá sem crise hoje. Amiga, muita bacia, moleque. Eu comi minha tia. Alô, Gabriel. Toma. Na pepeca. Toma na pepeca. O Gabriel do Borel que comeu a minha tia. O Gabriel do Borel. Mira, toma, me meu vai. Toma na pepeca. O Gabriel do Borel que comeu a minha tia. Pessoal, já atrevido, Judola. Hoje tão com tudo, moleque. Entra seco, sai molhado. Entra seco, sai molhado. Entra seco, sai molhado. Bora, Toxina do Salão. Aí vem. Entra aqui com a gente também. Entra seco. E a sua comitiva. Valeu, Gleice. Denise vai e vem. A parada é mais ou menos assim, ó. Os ordinários! Deixa de falar assim, vamos lá! Ela é do tipo que gosta muito de conversar, mas não ficar de papapá. E o quê? Vai se despindo, deitando na minha cama, prontamente conversando. Ela tira minha roupa. Essa menina mete muito gostoso, dá pra ver que ela gosta do que faz. E aí? Novinha, safada e simpática. A galera endoidando tudo aqui na Choque Clube. Vai, é bola pro pai. Vai, novinha, vai. Vai descendo. Vai. Desce. Vai, é bola pro pai. Chama. Novinha, vai descendo. Thiago Faria. Vai, é bola pro pai. Vai, novinha, vai. Bora, Eduardo, tamo junto, moleque. Vai descendo. Vai, é bola pro pai. Chama. Novinha, vai. Descendo. Vai. Pera lá, pera lá, pera lá. Tem alguém apaixonado hoje aqui? Bota a mãozinha pra cima aí. E que dá a gente fazer assim, ó. Assim, assim, ó. Olha como você tá mudada. Não quer mais saber de nada e nem ninguém. Parece que... Bora, Denilson, tamo junto, moleque! Também. Valeu! Olha, eu não queria falar nada, mas... Esse jeito, meu irmão! Já cabe a saudade, vem. Vamos até de manhã! Já pensou, Denilson? Eu já conheço, nunca perdoou. E aí? Quem se acha a dona do mundo, brincando sozinha de amar, vivendo de amor vagabundo, isso não vai te valorizar. Os ordinários também! Pode ter certeza, baby. Tá todo mundo! Baby. Valeu! Eu era o melhor pra você. Pode demorar, mas tem... Tiago Farias. Que seu orgulho não vai te levar a nada. E aí? Vou tá chorando lá pra porta da minha casa. Eu era o melhor pra você. Pode demorar, mas cê vai perceber. Que seu orgulho não vai te levar a nada. Vai voltar chorando lá pra porta da minha casa. Eu era o melhor pra você. Pode demorar, mas cê vai perceber. Que seu orgulho não vai te levar a nada. Quem tá apaixonado aí? E aí? Hello, my baby, tô te ligando para poder convidar. Vamos sair, vamos uma lá no bar. Afogar as... Sim, e depois? Ah, sei lá. Uma suíte para... Gabriel e a Lúcia, todo mundo com a gente, obrigado, maninho. Redonda para poder namorar. E aí? Porque essa noite vai ser nossa. Tá. E é pra dançar? Me leve pra dançar, me chame pra namorar. Sacode o meu corpo saliente. Me leve pra dançar. Sacode o meu corpo saliente. Dali, DJ Thiago Farias. Chame pra namorar. Sacode o meu corpo saliente. Detonando! Me leve pra dançar, me chame pra namorar. Serei o seu amor eternamente. Mais uma assim, ó. É dançar, agarradinho! E aí? Não tô me reconhecendo. Tô em casa em pleno feriado. O garçom se... Pega a gata, dança agarradinho, vai! Ficou preocupado. Vai, vai! É que agora eu só penso em você. Não é que eu esteja apaixonada. Eu tô falando sério. Eu não quero ninguém, mas se você quiser, eu quero. Ai, ai, ai! Dormir de conchinha, nem pisar em festa. Deus me livre, mas quem me dera. Posta fotos juntos, os contatinhos já era. Deus me livre, mas quem me dera. Passando, Renan! Grande Rafael também daqui com a gente, obrigado, Boninho. Fala, Andrezinho. Eu tô com pressa, Jerry Smith, se vier. Tá todo mundo aqui. Espera. Então faz assim. Pode ficar com ele que eu vou cuidar de mim. Vou esquecer tudo que a gente fez. Bora, Andrezinho. Na verdade, eu... O pastor do Nilson também hoje no apoio, né, Nilson? Então faz assim. Pode ficar com ele que eu vou cuidar de mim. Vou esquecer tudo que a gente fez. Estou me acostumando com a minha vida de ex. Amor, DJ Thiago Farias. Thiago Farias. Patrocinando um bonde pros moleques da Baixada. E aí, Gabriel? Irei, quando percebi que estava abandonado. Ao te ver passando com aquele... Parceiro Renan, obrigado a você também. Era que já tá fazendo amor. Tá todo mundo aqui, na choque! Valeu! Foi minha de tantas vezes menti. Te enganei demais, por isso teve um fim. E sem você do lado, tá tudo errado. Pode trazer uma bacia pro CDP aqui do Lajinei. Pode trazer! Estou me acostumando com a minha vida de... Mas que tal a gente dançar um pouquinho agarradinho, bora! Banda 00 DJ Thiago. Alô, DJ Thiago Faria! Se for... Tiago Xaxim, vai! Ainda mais quando te vi com outra música. Não é pra se ouvir. Pareceu. É pra se sentir. Caiu sobre. Alô, Tomé Azul! Manda 007. Eu comecei a chorar. Música, velho. E aí? Quantos você já amou? Poucos amei e pensei. Quando me lembro. E aí, Lorena? Só da você. Simbora! Quantos você já beijou? Passando o Andrezinho também, tá com a gente. Obrigado, garoto. Se juntar aqui. Eduardo. Não dá você. Tamo junto, Boninho. Que é que vai. Você tem, que os outros não têm. De onde você vem? Rafael também tá com a gente, valeu, garoto! Alô, Augusto! Um abraço bom seu. Olha o que aconteceu. Deu sentido com o meu. Hoje é sexta-feira, nem quero saber. Quero ouvir. Ai, ai, ai! Já trabalhei, tô cansada nessa vida louca, ninguém me segura. Se quiser pegar, pega o mesmo. Sem essa de rola, receio. Se eu quiser pegar, pega o mesmo. Sem essa de rola, receio. E se meu ex me chamar, eu bloqueio. E se ele me ligar, eu... Dale. DJ Thiago. DJ Thiago. DJ Thiago Faria. Eu vou vivendo a minha vida em todo canto. Solteira eu me... Chifre eu me levanto. Assim eu vou viver. Fala, cola! Mais uma fibra da Saga Ragino, vai! Hoje é a sexta mais estranha da minha vida. Já passou das 8 e eu nem toquei em bebida. Thiago Faria. E celular pra o passado. Minha chata balada, tirei medo da lista. Eu achei sem procurar, viciei só de provar. Uma atrás da outra, sem tirar de dentro. E aqui dizia. E aí? Quem pegou, pegou, pegou, não pega mais. Quem beijou, beijou, beijou, não beija. Jamais tem o amor de balada virando o amor da minha vida, quem diria? E quem pegou, pegou, pegou, não pega mais. Quem beijou, beijou, beijou, não. Marcelo Renan também tá com a gente, obrigado, garoto. O amor de balada virando. Thiago Faria direto do Ouro Negro hoje aqui. Eu beijaria mesmo a boca todo dia. Banda 007. Adriano Costa. Essa música é muita onda, velho. Diz assim pra mim. Só foi chegar no nosso apartamento e visualizar o estrago que você deixou. E o quê? Tratei o meu violão na parede, que era minha companhia. Até isso você levou. Thiago Farias. Eu sei que o que eu fiz foi covardia. Eu errei, mas não dei ter falado pra você. Era pra ter deixado o colchão. Agora vou dormir no chão. Você levou tudo pra você. E aí? Você levou a geladeira e o fogão. Minha TV, meu DVD. Levou nossa cama, não deixou nada. Até o cobertor você levou. Levou tudo, né? A geladeira e o fogão. Minha TV. Deixou o cara sem nada, moleque. Levou nossa cama, não deixou nada. Você levou. parceiro Ronaldo também. É de toda essa comitiva, a galera de quatro burgas. Bora, garoto! Parece tudo sobrenatural. Você existe, eu vou me entregar. Um beijinho da Nath! De Belém tá aqui com a gente, obrigado, Boninho! Existe, eu vou me entregar. E o meu coração vai ser só. É pra dançar, vai! Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar. A minha linda bela. Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar. A minha linda Cinderela. Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar. A minha linda bela. Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar. A minha linda Cinderela. Banda 007. Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real. Quando toco os seus lábios, gira o mundo, mas parece. Eita, Choque Clube! Natural. Sucesso total hoje aqui do Meia Sul, Thiago Farias. Numa noite que jamais vai esquecer. Tocando de tudo, mas o povo. Eu vou me entregar, e o meu coração vai ser só ser. Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar. A minha linda bela. Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar. Família FDB, também os ordinários da favela. Linda Cinderela. Já tá todo mundo aqui. Tá todo mundo aqui. Tá todo mundo. Um, dois, três, já. E aí, Gabriel? De Thiago Farias pra cima. Oh! É aqui na Choque Choque Clube. All the late night buttons have been struck between the setting bulls and their bells. Prehistoric garbage truck and the city to the echoes and roars of dinosaurs. They're all doing a monster mash. Most of the tech, most of the ball. Vou dar uma mensagem melhor assim pra você curtir assim, ó. Spa! I don't know how it happened. It all took place so quick. But all I can do is hand it to you. Mais uma pra curtir, pra dançar. Agarradinho. Thiago Farias. Segura, Thiago Farias. Vivo sentir o sofrimento do passado. Esse meu amor. Passando Betão, tá com a gente também. Um abraço, moleque. És o seu inferno que entrou na minha vida. Esta solidão que me fez. Ai, ai, ai, ai, ai. Eu não consegui mais controlar meus sentimentos. Você é mozão. Sem direção, inesperado, desamor. Diz o que é preciso, não me mata de saudade. Vem ficar comigo. A minha vida é nada sem ti. Não tenho outro amor, não vou se envolver. Vou ficar sozinho esperando você. Quero você essa noite pra mim. A minha vida é nada sem ti. Não tenho outro amor e não vou se envolver. Vou ficar sozinho esperando. Para meus ordinários! Gabriel dos Gibrais, os moleques da Baixada, e a Luri, sua primeira dama. Valeu! Quero todinho só pra mim. Eu também te quero bem assim. Quero todinho só pra mim. Toma, toma, toma já! Vai! Garçom do Nilson botando pra cima. Vamos ver, moleque. E aí? Eu queria te dizer que eu não vivo sem você. Eu queria te mostrar como é lindo se amar. Meu pobre coração. Thiago Farias. Não arruma solução. Dance, dance, dance. Meu dia escureceu, minha noite se perdeu. Não consigo me arrumar porque não vou te encontrar. Eu não quero mais viver, minha vida era você. E se já me disse não, destruiu meu coração. E é na marcante, é na marcante. Vai. Bom, também tá com a gente, obrigado, garoto. Toma mais uma já. Outra forma de amar, luz dos meus sonhos. Eu te desejo, preciso de... Bora, Ronaldo! E você é pra mim. Tá todo mundo aqui. Vem, me faz feliz. Vai. Sonho contigo, não há sentido sem ter você aqui. Só penso em te encontrar. Diz. Não faço nada e quero só você. Thiago Farias. Thiago Farias, direto do Ouro Negro. Hoje aqui tomei a sua. Vou te tocar. Sinto o meu amor na canção. O espaço na vida vai decolar. E aí? Apaixonado aí. É na Choque Clube. E tomei a sua. Sucesso. Você se foi, não pensou em mim, nem um adeus sequer. Aí o Gabriel falou, Thiago, desse jeito, meu irmão, um vazio sem fim. Vou tomar toda e sem para hoje, maninho. E amor, agora estou bem, eu superei. Virei a página, sofro mais por ti. Um novo amor eu encontrei e te esqueci. Esse novo amor. Os ordinários também aqui do ladinho. Tamo junto, maninho, obrigado. É nóis. O verdadeiro amor não faz sofrer. É só ternura e momento. Momentos tem que ser de prazer. E aí? Marcante, moleque! E aí? Desse jeito, teu coração não aguenta, hein, Gabriel? Simbora! Toda vez que eu te vejo passar, sinto um vazio. Thiago Faria, DJ Thiago. Fico na esperança que um dia você volte pra mim. É na Choque! Sonho acordada. Os Ceará também, obrigado pelo carinho, parceiro. Nosso amor. Raimundinho. Curas. Bora, Raimundinho. Um abraço, patrão, tamo junto. Espera a solidão, dói meu coração. E a galera vai curtindo assim, assim.